andressedesmoral.com.br. Eu prometi pra minha santa que não ia mais beber. Quebrei minha promessa quando conheci você. Agora sou bebum, tomando 51. E te perder não foi uma boa ideia. Eu prometi para mim mesmo que não ia mais sofrer. Falei pro coração, agora é pra valer. Agora é pra valer. Eu tô aqui tomando todas debruçado no balcão. Aguenta coração, olhando as fotos dela remoendo solidão. Aguenta coração, eu tô tomando todas debruçado no balcão. Aguenta coração, olhando as fotos dela remoendo solidão. Aguenta coração, eu te falei que ia dar merda. Agora vê se sossega. E pra cantar comigo, chega pra cá, Alberto Pires. Aô, Donato Lima. Vou botar essa galera pra dançar forró. Simbora. Eu prometi pra minha santa que não ia mais beber. Quebrei minha promessa quando conheci você. E agora sou bebum, tomando 51. E te perder não foi uma boa ideia. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia sofrer. Falei pro coração, agora é pra valer. Agora é pra valer. E tô aqui tomando todas debruçado no balcão. Aguenta coração, olhando fotos dela remoendo solidão. Aguenta coração, eu tô tomando todas debruçado no balcão. Eu te falei que ia dar merda. Agora vê se isso.